Foxtrot Lima, IRC, uma centena, aguarde de cópia da autorização. Ok, sente isso, Foxtrot Lima. Está próximo ao ponto esquerdo no 749. 749, ok, a instrução foi ter chamado antes do ingresso na Lima, esse trecho aí está interditado, ok? Com cautela, continue o táxi, informe em linha de pronto na pista 1 no 7. Ah, sim, então vamos até o final e vamos Delta 2, Vitória da Conquista, stand by to sequence. Alinhado pronto, 6749. Livre decolagem no 40 graus, 629, 6749. Vai iniciar. Foxtrot Lima, cópia. Foxtrot Lima, IRC, uma centena, aprovado conforme plano, decola da pista 35, curva à esquerda, subida Momo até a posição Albo, pois em rota, controle 1, 9.35, aciona 5434. Aguardo apenas confirmando, autorizado, IRC, Whisky Foxtrot Lima, chame pronto para o táxi. ...76749, decolada Zuno 3, controle 1, 9.35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Web 6749. Web 6749, contato radar, vigilância, supra nível 340, sede da Dael, transição de Nero. 340, Dael de Nero, 6749. Salvador, Papatango, Oscar Golf Tango, vai passando 80, 25 milhas, propondo a modificação precisa presente, acendeu 095, estimado de pouso em Paulo Afonso, 0923, o Oscar Golf Tango. Gente, Oscar Golf Tango, plano de instrumentos modificado ao Zuno 5, prossiga visual nível 095. Para 095, Golf Tango. Correct, Strap Pulse Advice ready for taxi, Vitor Kilo Delta. Voe Dinero. Dinero, obrigado, 6749. Seu táxi forme para ingresso, pistão 7, Fox Lima. Positivo, 3-5. Objeto 6749, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.4. 1288, alternando 264. Obrigado, bom dia. 10 no 3013, informe alinhado e pronto, cabeceira 35. Delta Clear Taxi Advice Joint Runway 17. Tango, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, alterna 125 45. Tenha uma excelente semana, senhor. Obrigado, igualmente. Curva direita, subida coral, controle 199 decimal 35, aciona 0256, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo, Varoto Voro, doutora Dama Santos, curva direita coral, 0256, controle 10935, Golf Kilo. Correto, livre acionamento, chame pronto para táxi, Golf Kilo. Foxtrot Lima, decolados 2-0, controle 199, decimal 35, bom voo. Bom dia, Foxtrot Lima. Pastor, bom dia, o Papatango, esse Foxtrot Lima. Viu, esse Foxtrot Lima, prossiga para o nível 100 na saída Momo, contato radar vigilância. Essa restrição, sobe direto? Afirmo. Sem restrições, suba para o nível 100, isso Fox Trot Lima. Só 100 no perfil da... da... Momo. Golf Kilo, para o táxi. Inicie táxi, informe para ingresso, pistão 17, Golf Kilo. Golf Kilo, confirme o PLB? Bora ou não, Golf Kilo? Join taxi, join runway 17, advisor threshold 17, ready. Passou nível 040, autorizado a prosseguir direto EDC. Direto EDC está presente, amigo. Aproveitando, está em condições visuais, solicita mudança de regras e prosseguindo 105, estimado lá em EDC 0925, Whisky Fox Lima. Sem juízo, Fox Lima, quando instrumentos modificados 0823, sua visual para o nível 105. 105, ok, Whisky Fox Lima. take off runway 17, wind 130 degrees at 04 knots, Victor Kilo Delta. Faz um passo azul pelo Delta, Golf Kilo, para ingressar na avançante. Positivo, reportará alinhado de pronto, Golf Kilo. Contact 119.350. At 25, we contact 119.35 kilo Delta. Have a good day, sir. Salvador Patrick Control, good morning. Papa Tango Victor Kilo Delta. Passing 1,300 feet on Golden Patrick, Eva transition. Delta radio contact Le Parche, climb with no restrictions, level 100. Roger, climb to 100 without restrictions, sir. That's correct. 100 kilo Delta. Livre decolagem, vento no 40 graus, 089, Golf Kilo. Decolagem. Tango, bom dia, Aracaju 090, via Golf 677, decolagem está 17, curva esquerda, subida Conde, controle 119.35, aciona 0163. Desculpa, da mesma rebatida, eu estou falando do Esquilo Zulu. Sente, aguarde 1 minuto, Esquilo Zulu. Golf Kilo decolado aos 28, controle 199.35, no voo. Esquilo Zulu, cópia. Prossiga. O Esquilo Zulu, Lençóis 080, decola da pista 35, curva esquerda, subida Momo até a posição, após direto, controle 199.35, aciona 5433, o Esquilo Zulu. Autorizado Lençóis 080, decolada 35, esquerda Momo, depois direto 5433, atracando 1935 ao controle. O respectivo Zulu. Correto, acionamento autorizado, informe pronto para o táxi, o Esquilo Zulu. Zulu. 35, o esquilo Zulu. Lima, chame centro Recife, frequência no 26.85, altera no 25.45. Positivo, Fox Lima chamará Recife no 26.85, alternando 25.45. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Vitória da Conquista, Kilo Delta. Toda parte encontrou o Vitor Kilo Delta, estimating Vitória da Conquista at 0920. And Espaço Sir, we are flying a visual condition, request change our flight rule and proceed to 105. Delta, climb until level 105. Your flight plane change at 0833. 0833, Kilo Delta. Patango Vitor Serra Uniform. Agora 65 milhas nordeste de Salvador. Se só está terminado, chame controle Aracaju. Frequência 120, decimal 3. Afirmativo, chama Aracaju 1203. Alinhado e pronto, cabeceira 35. Salvador, bom dia, corrigindo, ex-Patango. Salvador, bom dia, Patango, ex-Patango. Tango, bom dia, pronto, cópia. Continuo. Ex Serra Tango aprovado, Aracaju 090, Golf 677. Decolagem da 17, curva esquerda, subida Conde, controle 199, decimal 35, aciona 01 no 63. Aracaju, Golf 677, decola da 17, curva esquerda, sai da Conde, 19:35, 0 no 63. Faiato, chame pronto para o táxi, Serra Tango, livre acionamento. Ativa, reportado. Vamos para o ingresso, pista no 7, é que você já está.